Chupa cabra, some daqui, vai embora. Vai chupar noutro lugar, sai daqui, bicho, cai embora. Chupa cabra, some daqui, vai embora. Vai chupar noutro lugar, sai daqui, bicho, cai embora. Viram ele no Japão, México, na Inglaterra. Chupou cabra na Europa e quer chupar na minha terra. Já chupou no Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Quanto mais o bicho chupa, mas quer chupar muito mais. Chupa cabra, some daqui, vai embora. Vai chupar no outro lugar, sai daqui, bicho, vai embora. Chupa cabra, some daqui, vai embora. Vai chupar no outro lugar, sai daqui, bicho, cai fora. Dizem que veio de Marte, de Netuno ou de Plutão. Pode vir de onde vier, sai daqui, bicho papão. Eu não sei que bicho é esse que faz tanta confusão. É notícia nos jornais, no rádio e televisão. Chupa cabra, some daqui, vai embora. Vai chupar noutro lugar, sai daqui, bicho, cai embora. Chupa cabra, some daqui, vai embora. Vai chupar noutro lugar, sai daqui, bicho, cai embora. Viram ele no Japão, México, na Inglaterra. Chupou cabra na Europa e quer chupar na minha terra. Já chupou no Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Quanto mais o bicho chupa, mais quer chupar muito mais. Chupa cabra, some daqui, vai embora. Vai chupar noutro lugar, sai daqui, bicho, cai embora. Chupa cabra, some daqui, vai embora.